Na vida é com Deus e sem vida é com Deus. Ei, o meu pensamento só vive é em Deus. Na vida é com Deus e sem vida é com Deus. Ei, o meu pensamento só vive é em Deus. Eu sigo é com Deus, contrito em Deus, e sigo me lembrando, só é em Deus. Eu sigo é com Deus, contrito em Deus, e sigo me lembrando, só é em Deus. Eu sigo é com fé, e esta fé ela é de Deus, porque quem nos levanta é a pureza de Deus. Eu sigo é com fé, e esta fé ela é de Deus, porque quem nos levanta é a pureza de Deus. O mestre vai na frente, fazendo os votos seus, nos dando o conforto para nós amar a Deus. O mestre vai na frente, fazendo os votos seus, nos dando o conforto para nós amar a Deus. Vamos todos trabalhar, abandonemos a ilusão, que nós temos Deus por nós e a Virgem da Conceição. Vamos todos trabalhar, abandonemos a ilusão, que nós temos Deus por nós e a Virgem da Conceição.